Fala pessoal, começa agora um Gabi Estática Mais, eu sou o Diego e hoje é um programa um pouco diferente, porque ele não era... É um extra mesmo, né? Ele não era pra sair, na verdade. O que é que acontece? Eu andei falando com alguns ouvintes do Gaveta Estática, que eu tinha colocado lá um convite, né, pras pessoas que quiserem participar do programa. Pra minha surpresa, bastante gente atendeu esse convite, né, lá no Facebook, quando eu postei. Que era assim, além de aumentar um pouco a participação da galera no podcast, era também pra ajudar com que a gente sempre tivesse pessoas de prontidão, né, para gravar os programas, porque acontecia com frequência de a gente não conseguir reunir nós quatro aqui da equipe principal, né, eu, a Vi, o Fábio e o Aiken. Então eu resolvi separar aqui um trechinho de cada conversa que eu tive com as pessoas que postaram lá no Facebook e transformar isso num programa pra vocês, né, até pra todo mundo conhecer um pouco das pessoas que podem acabar participando do Gaveta Estática, né, nos próximos programas. O único problema é que eu não tinha de início pensado em transformar isso num podcast. Então, pode ser que fique um pouco esquisito, né, algumas conversas, vai ficar meio... quase como se fosse uma entrevista mesmo, né? Algumas pessoas eu joguei conversa fora, mas enfim, vocês vão notar. E como eu não pedi para as pessoas se apresentarem, né? Eu vou tentar, cada 5 ouvintes eu falo o nome de cada um, para vocês não se perderem tanto, beleza? Então, as 5 primeiras pessoas que participaram da conversa foi, respectivamente, que vocês vão ouvir, o Diego Ferreira, o Cláudio Oliveira, a Fabiana Tamashiro, o Felipe Silva e o Vini Oliveira. Olha aí, temos parentes, pelo jeito. E aí, como é que tá o pequeno? Tá bem, cara. Tá dando menos trabalho agora. Ah, já tá ok. Já fez um ano já, não já? Já. Daqui a pouco faz 2, em novembro. Cara, o nome dele é Luke mesmo? É. Luke Tetsuo, é isso mesmo? Isso. Caramba. Mas Tetsuo, acho que a gente só vai chamar ele quando ele tiver, sei lá, com 70 anos. Que parece ser nome meio de velhinho, tá ligado? Cara, quando vocês decidiram esse nome aí, a família de vocês aí encrencou... Ou foi de boa? A minha sogra não gostou muito não, tá ligado? Ela dizia que era nome de cachorra. Porra. O quê? O Luke ou o Tetsu? O Luke. Tanto que ela não chama ele de Luke, né? Chama ele de Tetchan. Que é tipo, como se fosse Tetsuozinho, tá ligado? Mas esse nome aí foi decisão de vocês, Davi? Como é que foi? Foi, cara, é porque a gente não tinha nome pra menino, né? A gente tinha nome pra menina só, que era Melissa. Eu sempre achei o nome bonito e tal. Ela também. Você ficou nessa, se nascer menino a gente vê depois, né, sei lá. Aí o pior é que eu não, eu tinha até pensava às vezes assim, alguns nomes e tal, eu achava, por exemplo, eu achava Rafael um nome legal, Lucas também achava um nome legal, né, só que eu sempre ficava com a impressão de ser uma coisa meio genérica, né, porra, conheço um monte de Lucas, um monte de Rafael, tá ligado? É igual o Diego, quantos Diego você conhece? Ironicamente eu não conheço muito Diego não, sabia? Eu conheço mais Diogo. Nunca na época de escola, sempre foi o único Diego? Eu só teve uma vez que teve 2 Diegos, aí na faculdade também, aí tem bastante? Não, na faculdade tinha uns 10 Diegos. Caralho. Na mesma sala? Na mesma sala. Aí, Diego, aí todo mundo de quê? Mas é assim. Que eu sou mais especializado em tudo aquilo que é coisa inerente à comida, né? Uhum. É vez por outra a gente tá falando, então acho que vai aparecer. Assim, mas é foco em culinária, mas você estaria disponível pra falar de outras coisas também, né? Qualquer coisa. Eu gosto muito de história, particular história europeia, que é eu estudei, passei a metade da minha vida na Itália, então foco em história europeia, eu falo fluentemente, quer dizer, eu falo melhor o italiano que o português. Ah, é? Que da hora. Sim, é por causa de ter estudado lá, né? Aham. Uhum. Fiz meu curso lá, fiz o meu serviço militar lá. E tem também toda uma perspectiva inerente ao imigrante na Europa, né? E vice-versa. Todo mundo, sobretudo na Europa, né? Reclama a respeito do imigrante que vai pra lá e que roubou meu emprego, ele vai trabalhar por menos e tal. Mas, em geral, ninguém quer saber o ponto de vista do imigrante. Que é tipo assim, eu tenho certeza que, sei lá, o cara que sai da Síria, apesar de estar em uma situação trágica, ele não quis sair do país dele, não, sabe? Tipo, ele, não acordou de manhã e falou assim, cara, vou encher o saco de umas pessoas aí, vou passar um sufoco do cacete, porque eu não entendo bosta nenhuma do que aquele povo tá falando, eu quero só um pedaço de pão que nem no meu país, sei lá, com uma manteiga de cabra, e os caras olham pra mim como se eu estivesse pedindo, sei lá, bosta recheada de cocô pra comer. E eu só quero uma manteiga de cabra, tipo, não tô pedindo muito. E ver o ponto de vista. Eu passei muito por isso, tanto quando eu fui pra lá, tanto quanto quando eu voltei pra cá. Eu tô ouvindo só o Mundo Freak agora, porque eu gosto dessas coisas meio de fantasma. Essas coisas do diabo, né? Isso. Inclusive, eu acho que eu fui atrás deles porque o Andrei participou do Nave Estática. Ah, tá. Foi por vocês que eu conheci o Mundo Freak. Ah, você conheceu o Andrei pela gente. Por vocês. Achei que ia ser do contrário, você tinha conhecido a gente pelo Andrei. Não, eu ouço vocês. Hoje eu tava tentando lembrar desde quando eu ouço vocês. Eu lembro que eu trabalhava numa editora, só que eu acho que eu saí de lá, vai fazer, sei lá, quase 5 anos. Eu não sei quanto tempo de Gave Estática tem. A gente tá desde 2009. Ah, eu não sei se eu escutei em 2009, mas eu acho que faz bastante tempo. Nossa, é por aí mesmo. Então. Eu já tinha visto você curtindo, geralmente quando a gente coloca algum Gave Estática. Eu acho que você nunca comentou, né? Eu não lembro, pelo menos. Eu comentei um que eu acho que vocês falaram sobre Torre Negra, do Stephen King. Ah, tá. Foi com o Mac. É, aí eu gosto muito dele, assim. Aí eu falei, não, preciso comentar dessa vez. É, que geralmente eu lembro as pessoas mais pelo avatar do que pelo nome. Que nem um carinha que tá falando ontem com a gente, ele colocar um avatar do Doku, dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Aí sim. Depois que eu falei pra ele, começou a falar umas coisas assim, aí, ironicamente, ele tem o mesmo nome que eu, né? Mas eu não tinha associado. Aí depois que ele falou, ah, não, que eu usava o avatar do Doku, eu, porra, você tá então desde os primórdios, assim, ele, ah, isso que me quebra, quando alguém muda o avatar, né? Que aí eu apago a pessoa. Beleza, então, valeu aí pela disponibilidade, está devidamente catalogado aqui. Parece entrevista de emprego. É, você já virou uma estatística agora. Tô tentando bater o catálogo da Netflix. É, do jeito que o Netflix tá cada vez diminuindo, né? Eu acho que você alcança. Eu não vou conseguir porque tem muito filme que eu assisto 5 minutos, aí eu tenho que parar, né? Uhum. Aí não dá pra assistir. É, não, de Netflix eu sou muito bom em adicionar filme pra assistir depois, sério. Na lista lá. Toda vez que eu entro no Netflix, eu adiciono 5 filmes e não assisto nada. É, eu adiciono um monte de filme e 90% eu não assisto. Uhum. Sabe como que eu assisto filme, geralmente? Eu pesquiso Netflix e não assisto nada. Aí eu escuto podcast e os caras dão um spoiler qualquer, aí eu fico interessado pelo filme. Aí eu vou e procuro e assisto. Obrigado. É assim que eu ando fazendo. É, eu geralmente não curto muito spoiler, mas eu até reconheço que tem muita coisa que se eu não receber um spoiler eu não vou assistir nunca, sabe? É, quando eu escuto podcast, tem muito spoiler, é porque eu tô trabalhando, então não dá pra ficar pulando, entendeu? Uhum. Eu tô trabalhando lá, escutando, então vai embora. Mas mesmo assim, eu me interesso, assisto. Por exemplo, um negócio que acontece muito assim em podcast, né, que as pessoas falam, fala do filme, mas só esse filme a gente não pode falar nada, porque qualquer coisa que fala estraga e tal. Geralmente quando eles falam esse tipo de coisa, eu acabo não assistindo, porque... Eu fico naquela, assim, muito vago pra mim, sabe? Eu acabo não me interessando muito. E também, você vai falar de filme, é difícil segurar não dar um spoiler. É muito difícil. Ainda mais quando é um filme que você tá empolgado, que você acabou de assistir, aí você quer contar pros outros, você quer achar alguém que assistiu pra poder comentar. O problema é a galera depois xingando, né? É. Tanto que agora eu já fiz aquela gravação padrão lá nos últimos casts de qualquer coisinha que a gente fala, eu já boto lá no início, tem spoiler esse podcast. Às vezes é um negócio que não tem nenhum assunto mesmo, a gente solta um spoiler meio vago de alguma coisa, eu já boto lá a vinheta pra pessoal não reclamar depois, que nem uma vez que... Não, na época eu achei até meio mimimi, mas depois eu acabei assim, sei lá, acho que eu tenho direito. Foi do Last of Us, né, que a gente deu um spoiler, sei lá, dos primeiros 5 minutos do jogo. Que lá da introdução, do prólogo, né, do jogo. Aí teve um cara lá que se estressou e tudo, eu pensei, porra, cara, mas sério? Que tá tão na cara esse spoiler logo no início, assim, mas... É o começo do jogo, não é, então... Tem... Mas eu sei lá, cara. É, assim, que por um lado eu acho também que o cara não quer saber de nada, nem do início, eu acho que o cara não devia nem estar escutando, né? Tem isso também. Mas eu sei lá, eu hoje em dia eu tô tentando mais respeitar a galera também quanto a isso. Mesmo que seja, por exemplo, uma coisa que eu vejo muita gente falando é limite pra spoiler, né? Ah, não, esse filme é da década de 70, então tudo bem. Mas, pô, mas alguém vai assistir pela primeira vez, né? É. Acho assim, só não é spoiler, coisas do tipo Darth Vader, pai do Luke, sabe? Coisas assim que já tá carimbada na cabeça da galera, aí beleza. É um spoiler oficializado, praticamente. É, porque até dentro de outros filmes eles dão esse spoiler. Aham. Uhum. A não ser assim, por exemplo, o Luke aqui, né? Vai fazer 2 anos. Né? Pô, eu acho que se ele conseguir chegar, sei lá, com os 8 anos, sem tomar esse spoiler de alguma forma, aí beleza, eu não vou dar um spoiler pra ele, né? Eu acho que vai ser difícil. Vai ser difícil. Ah, primeiro que ele vai ouvir muita piadinha já, né, cara? O gaveteiro, eu caí no gaveteiro pesquisando por podcasts na internet. Aí eu caí num site que tinha uma... Tinha uma relação de vários podcasts. Será que você é um daqueles que veio pelo YouPix? YouPix, cara. Você lembra? Foi o YouPix. No YouPix tem uma galera que conheceu a gente por lá e até hoje eu não conhecia a pessoa que divulgou a gente, eu não sabia nem que tinha galera. Eu não lembro se foi o YouPix, cara. Eu lembro que eu caí nesse site, e nesse site tava falando sobre o gaveteiro. Aí eu caí, eu dei a sorte de cair num bem bacana já, né? Porque tem muito disso também, né? Se você cai num que o assunto não vai muito de encontro com aquilo que você gosta, né? Você já dá uma desanimada, né? Eu dei a sorte do primeiro que eu ouvi, assim, eu já gostei bastante. Desde então eu tenho acompanhado. É, geralmente quando eu conheço um podcast, eu tento dar uma chance, sei lá, de escutar uns três, pelo menos, assim, que aconteceu comigo também. O primeiro não é tão legal. E acontece, às vezes, até de algum podcast que eu escuto, assim, sei lá, nem curti tanto, mas de teimosia, sei lá, eu acabo escutando mais alguns. Tanto que o meu podcast favorito hoje em dia foi numa dessa, né? Que, assim, que, né, não existe mais, né? Que hoje eles mudaram. Qual que é o favorito? Os do Overloader, né? Que é do Mothership Bilheteria, que antes era o finado Games on the Rocks. Eu já ouvi vocês comentando sobre esse Games on the Rocks. Se eu não me engano, eu acho que eu escutei um ou dois, cara. Não gostava do Games on the Rocks, eu achava os caras que eles gravavam meio bêbados, né? Aí era uma gritaria e tudo, mas sei lá, eu fui escutando, aí apareceu um tema assim que me interessava mais, eu escutava, aí sei lá. E na época eu não escutava muitos podcasts diferentes, aí às vezes faltava podcast, eu escutava algum outro deles. Aí só que, sei lá, eu fui me acostumando com a galera, hoje em dia é o meu favorito, sabe? Assim, eles mudaram muito também, né? Não é como se eles fossem a mesma coisa daquela época que eu não gostava. Eles mudaram também o jeito deles, mas é engraçado isso. Entendi. Ah, hoje o que eu escuto, eu escuto bastante o Jovem Nerd, MRG, mas já não escuto com uma frequência muito grande, é um ou outro aí. O gaveteiro, quando tem. Deixa eu ver, o gaveteiro. É fácil ficar em dia com o gaveteiro, né? Tranquilo. Segundo grupo de pessoas que vocês vão ouvir agora começa pelo Jonas Vieira, o Gabriel Moura, o Masashi Noi, o Márcios Barros e o José Gabriel. Ah, cara, eu tô querendo ver Mulher Maravilha, eu não assisti ainda, cara. Ah, cara, eu tô muito por fora de filme de super-herói mesmo. Você tem ideia, eu não assisti até agora o Vingadores 2, só pra você ter ideia. Nossa, então tá bem desatualizado mesmo. Tô bem desatualizado. Mas, na verdade, até foi meio por opção também, assim, que parece que eu dei uma cansada no filme de super-herói. Eu acho que até já comentei no Gavistade que é isso. É que é aquela fórmula, né, da Marvel, tá muito parecido. A ponto de que, quando entrou no Netflix o Capitão América 2, que todo mundo fala muito bem, né? Eu até fui assistir, só que... E até eu reconheço que o filme é bom mesmo, sabe? Tem até uma profundidade diferente, eu não esperava, né? Mas... Ainda tô meio saturado, assim. Acho que eu preciso dar um tempo. Aí depois eu volto a assistir. Capaz até que eu goste mais dos filmes, se eu der um tempo, sabe? É, depois do Vingadores 2, o que me chamou a atenção foi bastante o Homem-Formiga e o Doutor Estranho. Esses foram os filmes, assim, que conseguiram até dar uma fugida. São heróis bem diferentes, né? Então, foi interessante. Bem diferente. Ah, só uma coisa que eu notei. Você tá, por um acaso, gravando do notebook? Tô. Pelo microfone do próprio notebook, né? Não, eu tô usando um headsetzinho que eu comprei no AliExpress, bem safado. É, eu tô vendo aqui que tá captando muito o som dos carros passando aí. É, ainda mais aqui, que eu moro em Balneário Camboriú. É, aqui é a cidade mais turística do sul do Brasil, provavelmente. Sério? Isso aqui na temporada, no verão, é uma loucura, então... É, imagino. É uma zona desgraçada. Não, mas pra mim não tem problema comprar um microfone melhor, até se você puder me indicar um. Tu me indica um microfone legal que eu vou atrás por aqui. Tranquilo. Esse que eu tô usando, ele é tipo o que quase todo mundo de podcast usa, sabe? Só que ele é assim, ele é um valor mediano, né? Ele não é da caríssimo, mas também não é barato, né? Que é o LiveChat da Microsoft. LiveChat 3000. Aí você vê, se você conseguir... 129, 150. É, tá até mais barato do que eu achava. Achei que tava na casa de 160. Pelo custo-benefício, até mesmo pagando nessa faixa, eu acho que é um fone muito bom mesmo. Tanto pra você ouvir como pra falar. Entendi. Não, isso aqui que eu tenho é bem safado. Eu paguei acho que é $6 no AliExpress. Ah. É, aí, cara, tá muito bom até pra $6. Eu comecei a ouvir o Gava Estática, na verdade, um dia que eu tava procurando podcasts que falassem, assim, de histórias de terror, alguma coisa assim. Uhum. E eu acabei achando alguns Gava Estáticas que vocês fizeram. E não lembro como, se eu pesquisei direto no agregador, se eu pesquisei no Google, e acabei achando o Gava Estática. E no, depois eu comecei a ouvir tudo, né? Porque ouvi os outros temas, vocês falam de cultura pop em geral, mas eu acabei descobrindo o Gavistática meio que por um podcast assim, não tão comum, né? Vocês gravaram sobre terror. É, antigamente a gente gravava mais, deu uma parada, mas eu tenho vontade de voltar. É, e quanto à disponibilidade, assim, que horário seria, que dia da semana e... Tá vazando muito aqui o som da briga? Tá vazando um pouquinho. É, tem esse problema, o H4 ele capta bastante. Alô? Oi, e aí, tá me ouvindo? Tô ouvindo. E aí, cara, tranquilo? Tudo tranquilo. Coisa estranha, pô, os caras respondem. É, teve um carinha que falou uma vez, não foi nem agora, a gente tava transmitindo uma vez jogando Dark Souls, aí o cara veio falar comigo, aí, porra, cara, nossa, eu tô quebrando a quarta parede aqui, que esquisito. Não, pior é que é, o cara acostumado sempre tá ouvindo o podcast, o cara acaba comentando às vezes até em voz alta. Mas, tipo, não tem resposta, não. Pois é, né? Eu senti isso no dia que a gente gravou com o Eduardo Spohr também. Pô, a gente escutava bastante Nerdcast e então... tal. É muito estranho. Então, velho, você tem algum interesse de algum tema, assim, específico? Tem alguma gavistática que você gosta mais, assim, que você gostaria de participar? Algum tipo de gavistática, né? É o que eu, não é que me interesse mais, mas é o que eu acabo tendo mais tempo pra assistir. É filme mesmo, hein? Aham. Gostar, eu acho que todo mundo gosta de filme. Uhum. É que é o que, tipo, hoje eu tô cansado, tô a fim de fazer, de descansar um pouco, aí o cara bota na televisão um filme e assiste, né? É que o filme passa sozinho, né? Nem que o jogo, né, que você tem que... Exato, tem que ficar o jogo pensando. Ainda vou... É, tem dias que o cara, putz, cara, tô muito cansado, não quero fazer nada, só quero jogar no sofá aqui e curtir alguma coisa, aí joga um filme. É. E seriado, às vezes, que nem o Game of Thrones, eu assisti o primeiro episódio e, pá, sei lá, não achei o bicho, acho que é que na época eu tava pegando da internet, aí eu acho que eu peguei uma qualidade meio tosca, assim, sei. Aí não me chamou muita atenção, agora ele saiu na... Eu acho que na Amazon que tá. É que eu tenho o Amazon Prime e o Netflix. É, a Amazon tem um esquema, né, com a HBO, né? Eu vi uma galera falando, nunca usei. Mas... Tem. Mas você comentou aí que você tinha pego na internet, você chegou a baixar mesmo aí no Japão? Que não dá umas treta não, baixar no Japão essas coisas? Cara, o pior é que não. É aquela coisa assim, normalmente não dá, mas quando dá é rabo grande. Quando dá, o negócio é feio. É, então, porque as primas da Vi estão no Japão, o tio dela também, né? Disse que a primeira coisa, quando elas chegaram lá no Japão, foi o pai dela já falaram, não baixa nada, porque dá uma multa, é que assim, dá uns negócios bizarros aí. A multa que dá, ela equivale, vou usar uma média de um salário base aqui, que o pessoal recebe mais ou menos, ela dá o equivalente a quase 10 salários aqui. 10 salários, caramba, velho. É, como a gente ganha por hora, é difícil de ter uma base, o salário mínimo é tanto. Uhum. Tem gente que faz hora extra, tem gente que não faz, ou que ou paga, ou certas fábricas pagam um pouco menos ou um pouco mais a hora. Mas fazendo uma média dá uns 10 salários, mais ou menos. Nossa, velho, nossa, eu não me arriscava nem a pau, cara. Se falasse, não, é um a cada 100 que vai pegar, eu não me arriscava nem a pau, cara. É, por isso que eu digo, normalmente eu conheço muita gente que baixa, eu mesmo baixava bastante coisa, só que aí quando dá rabo grande, cara, que daí o negócio é feio. Eu vou te confessar que o Gavetástico foi um dos primeiros podcasts que eu ouvi. Ó, já perdeu o ponto, hein, falou Gavetástico. É, e não é Gavetástico? É Gavestática. Gavestática, ô, desculpa. Não, pô, tô zoando, até tem participante da gente que não sabe falar assim. Mas, tipo assim, justamente porque eu tava procurando... Antes eu só via Nerdcast, né? Acho que tô dando banco, mas Nerdcast. Eu passei um tempo procurando, assim, podcast que falasse de temas sobrenaturais. E esse foi o podcast, foi um dos primeiros que eu achei. Procurando no Google mesmo. Aí eu achei, Gavestática, deixa eu ver aqui. Aí eu comecei a ouvir um monte. Mesmo porque vocês não têm só essa parte de sobrenatural, vocês têm vários temas, né? Antigamente a gente falava mais, agora deu uma parada. Pois é, exatamente. Aí aí depois eu comecei a pesquisar outros, eu acabei que eu parei no Mundo Freak e República do Medo. Tanto que são os três únicos podcasts que eu assino ainda, são esses três. O hiato de vocês é esse, né, cara? De estar postando... Não tem tempo de reunir todo mundo pra gravar. Sim. Começou com isso, né? Mas aí depois casou com as outras coisas também. O Fábio casou e a gente se mudou aqui, né? Tanto que tá uma bagunça aqui em casa ainda. Eu só reuni o básico mesmo, mas... Ainda falta fazer um monte de coisa. Chega até em terra no chão, pra você ter ideia. Tem que fazer uma faxina aqui ainda. Reforma ainda. Antigamente até a gente virava, às vezes, algumas madrugadas aí gravando, mas agora tá complicado. Ah, eu imagino, sabe? É. Acordado de manhã, ter acordado do Hulk ainda. Uhum. E ainda que agora ele tá melhor, mas tinha uma época aí que já aconteceu dessas de eu... Sabe quando você esquece da vida nova e volta um pouco pra vida antiga, né? Aí eu... Uma dessas, assim, quando tava... Ele tava bem novinho ainda, tinha alguns Sim. meses, né? Aí eu fui naquela de dormir mais tarde... Fui dormir, sei lá, umas 2 horas da madrugada, o menino acorda 2 horas, ou seja, acabou, né? Eu ia dormir às 2, aí tive que acordar dele não, até... Às 4, e aí tem que mais isso. Ixi, cara. Mas agora ele tá mais tranquilo, tá um pouco mais estável, pelo menos. É, às vezes eu tento dar uma esticada jogando videogame até de madrugada, mas tem que acordar de manhã no dia seguinte. Uhum. Cara, é engraçado como é diferente a... Como o escutar você falando e lembrar do podcast, e eu falar com você e você me responder, dá um leve tilt na cabeça. Vocês irão ouvir agora o Sal Albuquerque, o Haddock Lobo, a Laura Lima, o Johnny Lapis, desculpa se eu não pronunciei seu nome certo, ou esqueci de perguntar no dia que a gente começou, e o Tunin Senpai. Ah! Deixa só eu vir aqui pro quarto rapidinho, que eu tô com uma criança aqui em casa. Ah. Aí ela tá brincando um pouquinho aqui. Peraí, Vitinho, que eu vou aqui, vim. Pronto, agora tá tranquilo. Tranquilo. Qualquer coisa a gente coloca a criança daqui da minha casa, quando daí eles fazem um podcast. E aí, tá ouvindo legal aí o áudio? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Você tá falando do celular? É, tô falando do celular, que eu descobri hoje que meu headset tava quebrado. Não. Fazia um tempinho já que não mexia com ele. Você é de Recife, né? É, da região metropolitana, aqui pertinho da capital. É... A média tá boa de downloads lá? Vocês ainda estão acompanhando ou deram uma paradinha com esse hiato? Na verdade, velho, a gente é muito relapso. Eu, a última vez que eu vi quantos downloads a gente tinha foi quando uma pessoa, já tem isso daí já deve ter um ano ou mais até, que pediu o Media Kit da gente. A gente nem tinha Media Kit, né? Aí eu fui lá no Analytics pra dar uma olhada quanto que tá. Na época, e como eu falei, já tem mais de ano isso... Tava em média um podcast desse que a gente lançou no mês, ele vira um mês com cerca de 1000 downloads, né? Eu não sei como é que tá, também não faço ideia. Mas imagino que deve estar quase isso, não sei, né? A única coisa que eu consigo acompanhar um pouco mais é isso do Facebook, porque ele deixa escancarado a informação na minha cara aqui, né? Sempre que eu entro na publicação, ele fala, ó, essa publicação tá acontecendo com quantas pessoas. É por isso que eu acompanho mais pelo Facebook, é o número de curtidas, essas coisas, né? Acaba sendo, o meu termômetro é esse, mas de download... Como já tem um tempo que eu meio que desencanei, né, assim, no começo do Gavistático, eu tinha aquele negócio de, quero ganhar dinheiro com isso, quero deixar um negócio profissional. Hoje em dia ele virou totalmente um hobby, né? Não sei se um dia isso vai mudar, mas como ele tá um hobby, eu nem me estresso com isso, sabe? Eu deixo lá. Só de ver que a galera curte, que a galera compartilha e tal, e comenta, pra mim já é suficiente. Sabe? Mas vai, rapaz, agora 2018 é o ano do Gavistático. É, então, né, cara? 2017 não foi, né? Ele só ficou especulando, mas não foi. Mas 2018, puta, né? Vai ver só. Ah, qualquer coisa, se precisar também de pesquisa pra pauta, você manda que eu faça pesquisa aí. Tranquilo. É bom que faça alguma coisa? Aham. Uhum. Pode ser. É porque a gente até atualmente não tá... A gente nem faz pauta mais ultimamente, né? Também os assuntos que a gente anda falando são coisas mais light, né? A gente fazia pauta mais quando era falar de creepypasta, por exemplo, que você precisa ler as creepypastas, né? Não adianta falar se você não sabe o que que é, né? Aí era mais assuntos desse tipo, né? Que a gente fazia. Como ultimamente a gente tá só falando que, sei lá, assistiu um filme, jogou um jogo e tal, né? Aí não tem tanto problema com isso. Mas como vai ter uma galera maior agora, pode ser que... É que mesmo quando você fala assim, só ver o filme, só jogou o jogo, tipo, dá pra fazer uma pautinha assim pra ajudar, uhum. Tipo, uma ficha técnica, alguma curiosidade. Só uma coisa, você tá gravando do notebook, por um acaso? Não, tô falando do meu PC mesmo. Do PC? Tá, parece que tá pegando um pouco de som. O Skype pegou. Oi, acho que você mutou. Alô? Oi. Fala de novo. Tá ouvindo? Sim, acho que deu uma melhorada. Você fez alguma coisa? Sim, o Skype já pegou a webcam como microfone. Ah, tá. É, eu tava achando mesmo assim. Cara, esse pegou bem o som da webcam porque ela caiu atrás do computador, mano. Nossa. É, geralmente esses microfonezinhos assim de... No caso de notebook, ele é meio geralzão, assim. Ah, tanto sim. Que é engraçado, tem uma galera que tá falando no celular, o celular... é melhor do que esses microfones de notebook. Ah, geralmente é, né, cara? Porque o microfone do celular é feito pra você pegar e é som mesmo. Uhum. O microfone do notebook é feito pra ter. Uhum. É, exatamente. Tá lá, ninguém prometeu nada, tá lá. É pra colocar mais um dado lá na ficha técnica do submarino, né? É, pra ter uma linha a mais ali. É. Ah! Oi, Diego, tá me ouvindo bem? Nossa, perfeito. Ah, que bom. Faz tempo que a gente não usava esse microfone, nem se estava funcionando. Não. É, não, eu já tava esperando aquele som de carro passando e tal. Não, eu moro no meio do mato. Ah, é? É que seja, né? Grilo cantando. Ah, talvez tenha uns grilos, às vezes os cachorros. Não. Pode aparecer. Mas aqui você mora literalmente no meio do mato? Sim, literalmente. Mora em sítio? Eu moro na zona rural de Porto Alegre. Ah, que da hora. Uhum. Ah, mais ou menos. A distância do centro é meio chata. É, não, tem isso. Não, aqui a gente... Existe a possibilidade de a gente morar no meio do mato também. Aqui, porque a gente trabalha lá na granja dos meus sogros. Estão fazendo a casa pra morar lá, né? E já perguntou se a gente não quer ir também. Eu disse, cara, se a internet chegar, eu vou. Ah, esse é o problema daqui. Às vezes eu chegava, agora começou a melhorar. Uhum. Mas antigamente era uma porcaria. Mas é uma zona que cresce aos pouquinhos. Pô, deve ter história bizarra aí pra contar, hein? Oh, várias. É, porque na zona rural o tecido da realidade é mais fino, né? Então aparecem coisas bizarras aí. Aham. Uhum. Não, mas aqui em Porto Alegre é bem diferente, na verdade. O tecido da realidade, ele tá meio espalhado pela cidade, tem que saber achar. Então, Laura, eu tô ligando aqui pra galera, mas pra perguntar se você tem algum tema de preferência pra falar lá no Gavistática, algum tipo de programa que você gosta mais de ouvir e tal, gostaria de dar uma opinião, Sim. ou se é geral mesmo. Olha, eu sou atriz e professora. Minha formação é em licenciatura em teatro. Uhum. Os temas de arte são os mais que eu entendo um pouco mais, assim, se for para pensar, né? Mas eu falo de um pouco de tudo. Uhum. Eu não tenho essas questões com temática, assim, específica. No fim, acho que a maioria da gente é meio assim também. Sim. É, até tá falando com outro carinha agora há pouco, ou melhor, ontem, que... Uhum. Aí ele dizendo, não, eu sou ex-publicitário, hoje eu sou barman, trabalho com não sei o quê. Também eu disse, cara, é impressionante, todo mundo é mais interessante que eu, né? eu só fico colocando ovo de galinha na esteira e espero ele passar pela esteira. Só isso que a gente faz lá. O método que eles descrevem como as naves espaciais viajam só não é melhor que Star Trek, tá ligado? Uhum. Mas é interessante em ponto de física, assim, como as naves vão de um lado ao outro, de espaço, assim. Cada um expande, o cara dá uma... É. Como é que se diz? Tipo, dá uma enriquecida no universo, né? É uma extra explicação científica que faz sentido cientificamente. A teoria de Star Trek faz sentido. Tipo, você não pode viajar mais rápido da luz, então você cria um motor de dobra que dobra o espaço à sua frente. Então as naves, tecnicamente Star Trek, elas não estão... viajando na velocidade da luz, que não, a massa da nave explodiria, não teria como, tá ligado? Então elas dão uma trapaceada, né? Eles dão uma trapaceada nessa regra. E assim, aí, mano, esse cara, ele também faz uma parada pra trapacear, só que ele não pode copiar Star Trek, que tipo, mano, vamos criar algo novo, vamos ser diante. Aí ele fala que, tipo assim, as naves, quando elas saem de um lado pro outro espaço, na verdade elas vão pra outra realidade. Uma realidade muito próxima, onde, na verdade, um próton, às vezes, tá a um lado... É, tipo, um pouquinho diferente do próton do universo, mas mesmo assim, as naves vão para outros universos, entendeu? Mesmo que, tipo, micro-realidades alternativas. Então, tecnicamente, quando você vai de um lugar muito rápido, de um lugar para outro lugar, você tá indo para uma outra realidade que é muito similar à sua. Uhum. Tipo, é uma brisa de física quântica muito louca, ele vai explicando assim, e fala, caralho, mano, olha... Tá parecendo um pouco de Rick and Morty, né, cara? É, não, e o Rick and Morty é diferente porque eles vão pra, tipo... realidades diferentes. Aham, uhum, né? Que eu tô lembrando de um episódio específico, aquele lá que eles dão uma cagada gigante lá do apocalipse com aqueles monstros. Eles, vamos procurar uma realidade que tá tipo igual, quase igual à nossa, só que a gente morreu, né? Aí eles vão lá pra substituir. É mais ou menos isso. Deu muita gente, Diego? Você, eu acho que é a 15ª pessoa que eu falo. Deve ter mais umas 6, 7, assim. Deu bastante até. Que bom, que bom. Bastante gente. É, eu tava achando que ia dar uma meia dúzia só. Já ia tá bom, já, na verdade. Isso, talvez. Nada. Não, mas é sério, porque talvez agora, como tem bastante gente, como o Gavistático é mensal, né? Não sei, vai ter gente que vai demorar pra entrar, né? Se ficar nessa. Ih, cara. Né? Então, é só isso que eu fiquei meio assim, a galera pode ficar meio. Vou te tranquilizar, cara. Se precisar, cara, pode me chamar até por último. Não, tô ligado. Não. Tô te falando por exemplo, pô, o Toninho nunca apareceu no Gavestat, mas, pô, o assunto desse cara aqui é tão mais maneiro, não, eu não me importo não, cara, não tem problema, isso aí pra mim, não tem pressa nenhuma. É, assim, é claro que eu não gosto nem de falar muito, assim, principalmente quando eu falo nas gravações, né, que me comprometendo, né, mas a minha ideia mesmo, não minha ideia, né, mas o que eu gostaria que acontecesse, né, era que a gente ou aumentasse a periodicidade ou tivesse, de repente, mais uns Gavestáticas mais daqueles, né? Uhum. Aí daria pra chamar uma galera a mais aí também. Que, por exemplo, teve um carinha lá que ele diz que edita também, né? Apesar do problema da gente não ser tanto editar no momento, né? Que eu já tô conseguindo editar um pouco mais rápido. De repente, com esse cara me ajudando, né? Pode ser que eu consiga. É, pode ser que o ciclo de coisas seja maior. De vez que ser um mês, ser dois meses, olha. dois, três. Dois por mês, é. Uhum. Aí a gente vai vendo. Eu vou deixar a coisa meio fluir naturalmente lá no grupo, né? Uhum. A gente vai vendo que aí, se rolar de repente, até a galera começar a se conhecer melhor. Por exemplo, eu tô gravando aqui as ligações, que eu tô pensando em depois fazer um compilado assim pra mandar pra todo mundo, que aí o pessoal já vai mais ou menos sabendo quem é quem também, né? Uhum. E de repente a gente vai tentando fazer uns spin-offs, sei lá, né? Vamos vendo. Legal. Não planejar muito não, né? A gente vai vendo na hora. Não, com certeza. Tranquilo? Valeu, Diego. Beleza, valeu aí pelo tempinho. Que isso, imagina. Abraço, velho. Boa noite pra você. Outro. Tchau, tchau. Beleza, agora vocês irão ouvir o Cristiano Marques, o Leanderson Silva, o Nissim Lemos, a Raíssa Pontes e o Thales Shoji. Ou Shoji, não sei. Eu tiro o chapéu pro... É 33, o de OVNIs? Acho que é, antigão. Um que vocês fizeram de umas entidades, assim. Eu não vou lembrar o número. É mais pro final, 70 e alguma coisa, se eu não me engano. Acho que eu sei qual que é. E que tinha um rapaz convidado também, deixa eu procurar. Ah, deve ter sido com o Andrei, talvez. Será que foi? É, que ele fala sobre fantasmas, coisas do gênero, assim. Deve tinha umas entidades, uns espíritos. Ah, eu acho que a Vivi tava grávida ainda, não tenho certeza. Uhum. É o que ele falava lá, que a mãe dele é espírita, não sei o que lá. Ah, sim, aham. Uhum. Esse eu acho que foi um dos últimos que a gente gravou nessa linha. Faz tempo que a gente não grava desse, justamente porque muitas vezes precisa então, de uma pesquisa. Ou precisa de gente que tem história pra contar, né? A gente já contou tudo. Uhum. Né? E geralmente é o gênero que eu mais gosto, assim. Gosto de tudo, na verdade, mas fantasmas, ETs, essas coisas, eu... Uhum. Eu fico fascinado. Tô ligado. Eu sempre pesquisei bastante e fantasmas, essas coisas, eu já não entendo muito, mas eu gosto, sabe? Tenho um pouco de medo, às vezes, sei lá. Mas é um assunto que eu acho interessante falar, conhecer. Acho bem bacana, assim. E, mas quanto a extraterrestre, vida em outro planeta... Essa que é a parada, astronomia, né? Essas coisas, isso daí, cara... A gente vai longe. Acho engraçado que toda vez que eu escuto... Pelo menos toda vez que eu escutei todos os programas do Gavestat, assim, quando eu ouço podcasts, eu sempre associo o programa com o local que eu tava na hora, assim. Uhum. E eu lembro que foi lá pra 2012 também, que eu tava no dentista, né? E aí eu tava ouvindo sobre o da Copa do Mundo, e é bem claro, assim, bem nítida a imagem, assim. Uhum. Eu tenho um pouco disso também, com alguns podcasts. Hoje talvez até tenha um pouco menos, porque a maioria dos podcasts eu escuto na mesma situação, que é quando eu tô trabalhando, então não marca mais tanto, né? Antigamente eu ouvia mais, né? Não, eu tô ouvindo bastante podcast, acho que hoje em dia eu até escuto mais, mas eu sempre escuto na mesma ocasião, que é quando eu tô lá no trabalho, né? Antigamente eu escutava em ocasiões mais à parte, assim, né? Se eu ia no banco, se eu ia fazer exercício e tal, né? Aí hoje em dia eu só escuto no mesmo ambiente, aí já não tem mais tanto isso de marcar o que eu tava fazendo. Mas eu lembro de tá puxando peso escutando Nerdcast Matrix, por exemplo. É engraçado porque eu consigo lembrar, assim, perfeitamente de tudo. Acho que eu já ouvi várias vezes também, assim, aí fica gravado, né? Uhum. Eu lembro que teve um Nerdcast que foi da Revolução Francesa, acho que foi em 2014 esse daí. Eu ouvi numa viagem Então, tipo, eu tava viajando. Foi meio que um filme, né? Os caras falando e eu vendo as árvores passando, assim, meio que um filme passando na cabeça. É, quando eu viajo também, e escutando podcast, eu também costumo lembrar mais também. Eu lembro de escutar também Nerdcast qualquer, era aquele. É um bem antigo que eles falaram sobre vários tipos de nerd, sabe? Foi até na época do Big Bang Theory, né? Aí eles falaram vários tipos. Aí foi um dia que eu também tava viajando, tava no ônibus escutando, né? Pois é, parece que a gente associa a imagem, o vídeo que a gente tá vendo à fala, né? Então sempre que a gente vê uma coisa parecida, assim, lembra do que foi falado. Beleza? Fala comigo, cara, tranquilaço. Cara, eu posso gravar essa ligação aqui? Não, de forma alguma, você é louco. Tô brincando, grave. Você tá ligado que eu tenho o poder de mesmo falar que não gravar, né? Mas, não, boa. Eu gravo a minha versão e a gente vê quem consegue. Depois a gente compara, né? Né? Não, até de boa, sem problema, cara. Tirando o fato de que eu tô com o meu almoço tentando me matar até agora. Ele tá vivo? Parece. Eu comi pra um caralho, mano. Tipo, eu moro no interior de Minas e veio uma galera do interior do interior. Aí a gente fez um puta almoção, velho. Caralho, nossa, mano, eu comi como se não houvesse amanhã. Aí chegando em casa aqui, tipo, pô, tem pelo menos umas 10 horas que eu comi. Aí eu fui e só fiz um sanduíche com o resto. Eu peguei um resto de frango, um salpicão ali e comi. Tipo, ressuscitou o que tava quieto no estômago, bicho. Tá foda. Mas fora isso, tá de boa. Ah, então tá ótimo. Você tem algum tema de. Se por um acaso a gente precisar falar de Brownie, eu posso te chamar também, né? Não, com certeza, cara. Tranquilo. Cara, gente, eu tava falando com o carinha de ontem lá que a gente tá conseguindo reunir a galera ligada à culinária de alguma forma, né? Tem você que faz brownie, tem um cara que é sorveteiro, tem outro cara que é chapeiro, outro cara é garçom. Que foda, cara. Ah, porra, a gente vai fazer um restaurante daqui a pouco. Eu super entendo das tecnologias. É. Eu, em geral, tento assistir alguma coisa, mas, tipo, eu reservo pro final de semana, pelo menos um dia, pra assistir alguma coisa. Uhum. Mas eu já assisti bem mais, quando eu tinha mais tempo. E eu lia bem mais. Eu tava falando com o pessoal aí que, ultimamente, o que eu mais faço é entrar no Netflix, aí eu adiciono uns 5 filmes à minha lista e saio. Eu não assisto nada. Pessoal dessas. Aí eu fico, mas eu fico muito agoniada quando eu boto as coisas na minha lista, porque eu quero tirar da lista, porque eu odeio ficar, tipo, listar alguma coisa e não consigo cumprir. Aí, então, enquanto eu não termino, eu fico agoniada, pô. É missão de vida, mas, tipo, tem uns negócios lá pra eu assistir pendente e eu tô tentando. Mesma coisa aqui. O tanto que eu até tava comentando, a gente gravou um Gabi Estática, acho que na terça-feira, eu tava falando com o pessoal, não lembro se foi na gravação ou se foi antes, que eu... Do jeito que eu tô aqui, até os filmes estão virando séries agora, né? Que nem eu comecei a assistir o A Bruxa, que todo mundo fala mal bem e tal. Eu assisti um comecinho, aí primeiro já dei um cagaço, eu disse, vou parar um pouquinho, depois assisto mais. É aquele que foi do ano passado, né? Não sei o que. Foi ano passado, foi atrasado, é recente ele. Foi. Mais ou menos recente. Eu gostei do filme, mas teve gente que não. Eu vi gente que não gostou, que achou muito porcaria. Eu falei, gente, como assim? Uh-huh. O filme não dá nem tanto mesmo, mas eu sou meio medrosa aí. Comigo deu cagaço. Eu só assisti o comecinho, sei lá, 10 minutos, já me deu cagaço ali no início. Bicho, bate bebê? Ali é pesado. É. Atualmente eu tô acompanhando 25 podcasts. Olha só. Tudo culpa da Vivi. Ah, é? Por que ela andou recomendando? Ela não era que me disse. Eu não conhecia esse negócio de podcast. Foi ela que mandou eu começar a escutar o Jovem Nerd quando criou o Gaveteiro. Podcast e tal, estilo Jovem Nerd. Aí... Mas você já conhecia o Jovem Nerd quando começou a escutar a gente? Não, então. Eu comecei a escutar junto os dois. Ah, tá. Você começou a escutar na época do Rádio Noite, né? Ou foi já o Gaveteiro? Eu comecei a escutar na época do Gaveteiro, eu acho, quando... Na época de... Como era o nome do outro? Diz aí, peraí. Rádio Noite CT. Não, eu não escutava Rádio Noite CT, não. Não, foi na época que ela criou... Na época que criaram o projeto do Gaveteiro, que aí ela falou que tinha... Que daí deu o exemplo do Jovem Nerd, como se eu conhecesse na época. É, né? O que é pra explicar o negócio da referência de outra parada que você não conhece, né? Eu atualmente tô escutando um monte de podcast também. Não sei nem se chega nos 25, que eu já perdi a conta, já. É, eu ouvi tu comentando já que escutava bastante no podcast. Escutando muito mesmo. Vixe, o Lucas trabalha aqui. Tô escutando. Você tem que sempre lembrar que eu conheço mais de você do que você de mim. É verdade, podcast. Né? O meu áudio aí você deve estar escutando um monte de coisa, né? Porque eu tô com H4 aqui. É, então, eu tô escutando o Luke só de fundo. Ah. O ventilador não tá escutando, né? Não, o ventilador tá até melhor. Tá de boa. Já deve ter. Eu vou pertinho da tua casa agora esses dias. Ah, é? Pra onde? Eu vou até Alagoas. O que, é que você vai fazer lá? Passear. Mergulhar lá em Maragogi. Ah, é? Da hora. A Vivi tá querendo ir pra Maragogi lá. Tu é de Maceió, né? Sou de Maceió. Pois é. É que Maragogi é meio é em Alagoas, mas é meio na divisa, já com Pernambuco. Entrou em Alagoas no comecinho. É. Eu fui na lua de mel pra lá. Uhum. Eu fui até lá, aí agora eu vou refazer o trajeto. Que eu vou de carro, vou Pipa, vou Maragogi, vou Recife. É, Maragogi a gente ia muito lá, mas não pra ficar lá mesmo, né? A gente às vezes ia pra Recife, a gente parava lá pra ir num dos hotéis lá pra comer, sabe? E dar uma andada na praia e tudo, era bem legal. Só que a gente nunca ficou mesmo lá, porque é meio caro, né, cara? Lá é meio pesado, mas é bem legal o lugar, cara. Foi lá eu achei, foi o lugar mais barato que eu fui, eu acho. Porque eu fui pra Pipa, né, que Porto de Galinhas. É, eu achei até que Maragogi é mais caro que Porto de Galinhas, na verdade. Mas não sei, né? Eu não sou o cara mais viajador de todos, não. Entendeu? A minha maior viagem foi vir pra cá, e aqui eu fiquei. Aí já foi só de ir da viagem. É. E por último, aqui são algumas pessoas até que, coincidentemente, eu acho que alguns já participaram do Gavistat, que vocês talvez reconheçam, que é o Felipe Magosso. É Magosso que fala? É o Falk, já participou do Gavistat. O Igor Maciel, que já participou também de uns antigos. O Lauro, que também participou. Por que eu tô olhando pra você? Tô confirmando. O Lauro Bastos. Foi até citado no último Gavistática. Ou no próximo, né? Depende, não sei qual é a ordem que eu vou lançar. O William Cabral e o João Quadra. Desses acho que só o João Quadra aqui não tinha participado ainda. E é isso, né? Acho que o muito provavelmente o programa vai acabar no soco mesmo, porque, como eu falei, não foi pensado pra ser um podcast. Mas isso aí, né? É assim, a gente cada vez vai inovando, né? Vai fazendo formatos diferentes. Valeu, galera. Falou. Você sabe, né? Falquinho, porra. É, né? É o hacker, o cara, né? Ele foi lá e ligou a caixa de som dele, né? O fone dele. Antes fosse. Tá dando eco aqui, cara. Não, pera aí. Eita, o eco tá vindo direto de tu. Ué? Eu tô ouvindo o eco também? Caralho. Agora parou? Eu não fiz nada. É, foi mal, meu hack saiu de controle. É. Então, velho. Deixa eu ver aqui. Eu tava falando com a galera. Podcasters. É, eu quero pessoas assim de alto nível, tá ligado? Ixi, então você vê no lugar errado, tá ligado? É. Porra, empresário, a gente tem que ter um empresário na nossa equipe, cara. Eu não sou empresário, velho. Não, eu deletei as coisas que você falou depois, então pra mim é empresário. Ah, tá. É que sabe quando você fala, tipo, na minha empresa, na empresa que eu trabalho? Não, pô, pra você falar, se você não é o dono, você não fala na minha empresa, você fala lá na firma, aí eu saco. Ah, velho, eu sou o Falquinho, né? Tá ligado. Ah, cara, eu falo de tudo. Eu tô muito envolvido com esportes, né? Que é a área que eu tô trabalhando agora. Então eu acho algo bem legal, assim, pra ser discutido, talvez. Você tá trabalhando com esportes? Sim, eu não sabia. Não? Você já ouviu falar da ESL? Não, conte-me mais. A maior empresa de transmissão de esportes do mundo? É. Não. Pra aí você vê como eu tô ligado nessa área. É, no caso, o que acontece? Então, eu tô trabalhando com isso agora. Eu transmito campeonatos, caralho, A4. É basicamente isso, tá ligado? Que da hora. Pô, eu falei tanta merda assim aquela vez que vocês me chamaram, por isso que vocês nunca mais me chamam. Eu devo assinar uns 20 podcasts, mais ou menos. Chegou um ponto que eu acho que você deve escutar mais ou menos isso também. Acho que isso mas mais, chega um ponto, deve acontecer com você, de começa a chegar notificações e você simplesmente olha o assunto e o assunto quando não lhe interessa, você simplesmente pula aquele programa, você nem escuta. Não sei se você faz isso. É, eu tenho uns que eu escuto todos, até os que eu não me interesso pelo assunto, né? Que nem o do Overloader, até o Nerdcast é raro não escutar também, mas tem outros que, tipo, Anticast. O Anticast eu escuto... O podcast eu escuto um e deleto dois, entendeu? De tempos pra cá eu tô curtindo bastante o podcast. Eu não gostava muito dele, hoje em dia eu tô gostando, tô escutando quase tudo. Mamilos eu escuto tipo de porrada, assim. Às vezes eu fico uns 2 meses sem escutar nenhum, e depois eu escuto uns 3, 4 seguidos, sério. É, mas aí de qualquer forma, quem tem muito podcast, eu tenho certeza que faz uma seleção pelo título. Você prefere otimizar o programa com algo que, sei lá, o título lhe chama a atenção. E às vezes quando você tem esses programas muito fragmentados, não sei se chamaria muita atenção, entendeu? Uhum. aí eu realmente acho legal os sobrenaturais, e seriam uns que eu tenho vontade, assim, de participar. Tô ligado. Eu gosto muito, por exemplo, dos programas de O Mundo Free, acho arretado. Mas, ultimamente, eu acho que os caras fugiram muito da temática inicial dos caras, que era pegar um caso, entendeu? Uhum. Analisar um caso, comentar sobre um caso. Quase documentário, assim, né? É, bicho, é um negócio legal. Você já escutou o Projeto Humanos? Eu comecei agora, até falei do Projeto Humanos no Gavestática que a gente gravou. Eu não conhecia, foi até... Eu tô achando muito bom. Exato. Não, e os caras estavam com um engatilhado que eu vinha querendo escutar desde o começo do ano, quando os caras começaram a divulgar. É, né? Um que deu problema, que é, né? É o caso Evandro. Isso é um caso jurídico muito conhecido, que envolve magia negra e tudo mais. Eu ouvi ele comentando lá no aviso, só que eu nem cheguei ainda, porque eu acho que eu tô chegando agora na terceira temporada, né? Não, é foda. Esse caso é um caso que já deu o Globo Repórter, já deu o Fantástico, já deu o Caceta 4, e é foda. E o cara, bicho, pelo que eu tava vendo, ele tinha feito um documentário super completo. Talvez o maior documentário já feito no Brasil sobre o caso. É um negócio que eu acho do caralho. Aí, bicho, eu me interesso muito nesse tipo de formato. Me ouviu? Agora sim. Ah, caralho, finalmente, pô. Tecnologia é foda, né, cara? Ah, cara, nem fala. Eu tô me sentindo aqueles velhos, sabe? Liga no orelhão. É, que não consegue ligar o projetor na sala, entendeu? Agora eu entendo como esse pessoal chegou nesse ponto. Tá vendo, cara? É foda. Foi por não ficar atualizado. Chega num ponto que você não vai conseguindo mais mexer, cara. Pô, você tem algum tema de interesse, assim? Tem alguma gava estática que você pensa assim, ah, pô, isso aí eu queria falar sobre esse assunto. Dá pra falar de qualquer coisa. É, contanto que você não tenha muita certeza do que você tá falando. Porque tem temas, às vezes, que eu vejo que a galera tem vontade de falar, mas eu, por exemplo, não manjo nada, sabe? Tipo, eu... É, mas não tem que manjar, cara. Tem que falar com propriedade. Não, mas assim. Não é nem questão de falar com propriedade, é mais assim... Eu acabo ficando calado mesmo, por exemplo. Eu entendo, pessoal, eu tô zoando, mas... Que eu já vi que tem muita gente... Eu sinto isso da mesma forma. Aham. Uhum. Eu vi que tem muita gente que curte... Inclusive eu falo por cima das pessoas porque eu não tô acostumado com esse tipo de chamada. Mas não, na verdade eu acho que tá dando um delay aqui na gravação, tá não, cara? Vou fazer um... Será? Não vou sei. Fazer um teste. Fala agora. Agora. É, tá um pouquinho só, mas quase nada. Ah. Acho que é você que é mal educado mesmo. Então, que nem, por exemplo, eu quase não leio livro nenhum, velho. Aí eu vejo, tem o Aiken que lê uma porrada de livro, o Fábio também, e tem uma galera que eu tô conversando que também curte pra caramba, sabe? Uhum. Teve umas duas pessoas que eu andei falando aí que os caras estão maratonando lá os livros do Witcher. Eu nem joguei o jogo, por exemplo, né? Aí eu ia ficar voando, só sei que tem o Geralt lá e pronto, não sei mais porra nenhuma, né? Aí, de repente, se a galera se empolgar pra falar sobre Witcher, por exemplo, ia ser foda. Aham. Uhum. É, maneiro. É um tema legal. Beleza, velho. Então, eu devo... Nem vou precisar falar que meu maior defeito é perfeccionismo, né? Essas coisas, não. Não precisa, velho. Pô, teve uma galera que tava legitimamente nervosa, cara, pra falar, achando que era uma entrevista, assim. Não, porra, não tô com muito critério, não, na verdade. Tanto que já lá no grupo já tem umas 20 pessoas, cara. Pelo menos eu sei que não vai faltar, sempre vai ter gente. Minha maior preocupação é falar uma merda muito grande. Mas isso aí eu tenho que segurar todo dia mesmo? Não, relaxa, cara. Eu já deleto muita merda. Merda até que eu falo, às vezes. Caralho, hein? Tanto que é por isso que eu vejo muita gente que faz podcast hoje que não edita. Cara, isso não serve, velho. Nossa, tá doido. Até porque, às vezes, eu falo merda, eu não tô consciente que eu tô falando merda até eu escutar depois, sabe? Que nem teve um Gavestática que a gente falou sobre preconceito, essas coisas assim. Aí, velho, eu tava querendo falar... E é capaz que até se eu repetir pra você, eu não vou conseguir me expressar. Que eu tava querendo falar que eu meio que entendi, assim, a galera. Aí começou a suar muito que eu tava falando que... Que eu já sofri racismo reverso, sabe? Eu comecei a escutar isso. Que idiota, cara. Não é isso que eu... Mas eu deletei. Isso ninguém vai interpretar o que eu tô querendo falar direito. Então, vai soar muito que eu sou o homem branco coitado, sabe? Aí eu deletei na mesma hora. É muito legal. Não, isso é foda, cara. Tamo indo, né, cara? Vida adulta, né? Difícil. Ainda mais você agora com filho, você entende muito bem, né? Tô esperando ele crescer pra ele poder jogar videogame comigo. Porque eu jogo sinto aqui, a vida não gosta de jogar. Tem algum tema de preferência, assim, que você gostaria de participar? Não, Eu não tenho muita escolha, não. Eu sou muito versátil. É, eu só não vou chamar você pra falar o outro lá de politicamente correto, né, cara? Da última vez. Ah, não pode, não. Isso não. Eu tenho até medo de reescutar, cara, que eu acho que... Eu acho que você não deve ter mudado nada de opinião, né? Mas não, eu mudei completamente. É assim, adquiri experiências, né, cara? A idade chegou, né, cara? Tem quase 30. Eu já passei dos 30. Ontem eu fiz 30 anos, cara. Pois é, aí, ó. Idade que chega. E agora tem que... Maturidade. Pai, né, cara? Maturidade vem te dar um tapa na cara agora. Ah, mas até que não, viu? Acho que não sei se não caiu a ficha até agora, mas se não caiu agora, acho que não cai mais não mesmo. Você planejou isso aí ou... Planejar? Não, a gente queria, tá ligado? Aí veio. Mas o negócio foi ativamente não planejado, porque se planejasse, não tinha. Ah, eu tô assim nessa fase também, não pretendo não, assim. Se não, tiver acontecido, vai aí ter que acontecer. O negócio, assim, a gente queria, tá ligado? Até, é engraçado que até tem um Gavistático, acho que um pouco antes, acho que tipo um mês antes da Via Engravidar, a gente tava falando disso. A gente tava querendo, só que é aquele negócio, não é como se eu tivesse planejado botando o Excel na frente e fosse planejar nesse sentido, tá ligado? Até porque se eu fosse... Muito rápido, cara. Você foi pra São Paulo, casou e pum, filho. É, mais ou menos, né? Eu vim aqui, sei lá, no 2011, 2010. Sei, não faz tão pouco tempo, não. Às vezes parece que faz pouco não, tempo. Não faz. Foi 2010. Nossa, é verdade. É, 2010. Cara. Então, foi, acho que deu outro hiato que teve o Gavistática. Foi justamente nessa época aí. Que aí... O Ivozinho tava sumido. A gente casou em 2013, logo no comecinho de janeiro de 2013. Até que não foi tão rápido, não. Parece muito rápido. Eu trabalho com publicidade, velho. Faço mídias sociais. Tudo que eu escuto falar diz que esse mercado aí é veneno atrás de veneno, né, cara? Só que eu trabalhava com criação, cara. E aí é muito mais veneno atrás de veneno. Eu decidi mudar de área, cara, porque eu não tava aguentando mais, velho. Tudo bem que eu não conheço muita coisa, não, né? O que eu conheço de publicidade é a visão lá dos caras do Braincast, né? Pelo que eles mesmos falam. Sim. É que a visão dos caras é um pouco... Eles trabalham em empresas muito grandes, tá ligado? Uhum. Que é a realidade de 1% da galera que faz publicidade. Ah, tô ligado. Velho, o seu microfone, ele tá meio louco. Ele às vezes fica alto, do nada fica baixo, depois sobe de novo. Não sei, cara, se é uma confirmação. Eu acho que é porque, cara, eu formatei meu Windows ontem, velho. Parece que ele tá tentando nivelar, sabe? Quando você fala baixo, ele tenta aumentar. Aí tá meio bizarro. Eu acho que ele tá com aquela parada de áudio dinâmico, velho. Uhum. Mas eu consigo, eu acho que, arrumar isso. Não sei aonde, mas eu consigo. E mano, não é puxando sardinha, mas quando vocês pararam, eu senti mó falta, velho. É. Eu só escutava vocês no Nerdcast, mano. E o MRG. É, aí... Do nada, num tema, procurando, eu encontrei vocês. Uhum. Eu acabei curtindo, tá ligado? Aí eu escutei os outros e aí vocês pararam, mano. Quando eu comecei a escutar, vocês pararam. Ah, que bosta. Pô, que sacanagem. Acho que sou eu, tá ligado? Ô, velho, eu não sei se você fez alguma configuração maluca aí, mas sua voz agora ficou robotizada. Ah, mano, que merda. Eu tô mexendo, velho. Eu tô tentando configurar. Tudo bem, agora é a hora do teste mesmo, então. Eu vou ajeitar, vou ficar tranquilo.